pátio dos pastores. Quando estava numa rodinha e o assunto era religião, ele não perdia a oportunidade de falar mal de todos os pastores. Das igrejas, então, nem se fala. Criticava o povo crente, zombava, escarnecia. Nas rodinhas, nos bares, em casa, com os amigos, no trabalho, toda oportunidade que ele tinha, demonstrava o ódio e o desprezo pelos pastores. Quando ele via alguém carregando uma Bíblia, ele escarnecia, maltratava, humilhava. Ele não suportava sequer ouvir a palavra pastor. E ele morava em Taubaté, recém-casado, a esposa grávida. E ele tinha uma motocicleta. E ele precisava descer até Caraguatatuba e foi de moto. Passou uns dias ali a trabalho, até que recebeu um telefonema da parte da sua esposa. Uma vizinha avisava que ela estava para dar à luz. Tinha sido levada às pressas ao hospital. E ele, eufórico, disse: "Estou voltando para Taubaté. Vou o mais rápido possível." Pegou a sua moto, deu a partida, pôs o capacete e foi embora toda. Mas já estava escurecendo. Mas ele só pensava na mulher que estava para dar à luz. O filho que logo, logo ia nascer. Ele só pensava nisso. A pressa de chegar rápido ao hospital para que ele pudesse dar um apoio moral à sua esposa. Estar ali na sala de espera. E ele ia pensando: puxa vida, então ela errou na conta, porque a gente pensava que ia ser daqui 2 semanas, mas tudo bem, que maravilha, se é hoje, é hoje, ótimo. E ele com aquela moto acelerando, correndo, escuro, aí de repente deu uma pane elétrica na moto. O farol apagou e ele não conseguia enxergar nada pela frente e se apavorou. Ficou nervoso com aquela escuridão e não percebeu a curva e se lançou com a sua moto num grande precipício. Os galhos de árvores iam arranhando o seu corpo, a moto trepidando. Ele não conseguiu se manter em cima, a moto voou para um lado, ele foi para o outro, rolando e batendo as costas nas pedras e rolando na ribanceira, naquela escuridão, até que parou. Parou sem forças de se levantar. Sentiu algo quente e percebeu que era o seu sangue que estava banhando o corpo em várias feridas, em vários cortes. Ele não tinha forças para se levantar. Naquela hora pensou na mulher, na maternidade. Pensou no filho que estava para nascer. E ele ali perdido naquela escuridão, sem saber onde estava. A moto perdida no meio do mato. E ele, desesperado, foi quando ele pensou: eu tenho que sair daqui. Eu tenho que chegar até a estrada. Tem que passar alguém. Eu preciso de socorro. E eu tenho que ir para o hospital, não para me tratar. Eu quero ir ali na maternidade. Meu filho está para nascer. E ele começou a chorar de nervoso. E agora? E aquela estrada deserta, não passava ninguém. Ele conseguiu se arrastar com muita dificuldade. Subiu até ali a ribanceira. Quando ele estava quase alcançando a estrada, escorregou de novo. Ele disse: ah, meu Deus, que sofrimento. Por que está me acontecendo isso? E ele ali, com dores, pensando só na mulher e no filho que estava para nascer. E ele foi se esforçando, se rastejando, deixando um rastro de sangue ali na mata, na terra. E todo sujo, conseguiu chegar outra vez ao topo da estrada. E ele ficou ali, dolorido, sangrando, pensando na mulher, no filho que estava para nascer. E não passava um carro. Será que não passa um carro aqui? Ele tentava ouvir o barulho de algum motor de carro, de caminhão, mas nada. Tudo que ele ouvia era o barulho da noite, os animais noturnos, os grilos. E ele ali pensando, e agora? E agora não passa ninguém? Ah, meu Deus, manda passar alguém aqui. Manda passar alguém, meu Deus, eu preciso de uma carona. Eu preciso chegar no hospital onde a minha mulher está. E depois de muito esperar, ele viu um facho de luz. Era um carro que estava vindo, mas ainda longe. E ele pensou, será que esta pessoa vai parar? Será que esta pessoa vai parar? E o farol foi aumentando, o carro foi se aproximando. E ele ali, à beira da estrada, começou a fazer sinal. Mas quando o motorista viu aquele homem todo cortado, sujo, com a roupa rasgada, ensanguentado, o homem sentiu muito medo, acelerou mais ainda e passou por ele. E ele ficou revoltado, não é possível, não quis parar, não quis me ajudar. E ele ficou ali pensando na mulher e no filho. Ele queria sair daquele lugar, mas ele até entendia por que, que o motorista não parou. Olha o estado que ele estava. Mas que sorte, está vindo outro carro. Esse deve parar. E quando o carro foi passando, ele fez sinal. Mas o motorista também, vendo aquele vulto no meio da estrada, todo cortado, ensanguentado, rasgado, o motorista não quis saber e acelerou e foi embora. Ele falou, estou perdido. Ele ficou desanimado, ficou ali no chão, revoltado, começou a chorar de raiva. Mas aí ele escuta o barulho de um outro carro. Ele olha e diz, será que vai querer parar? Eu vou ficar aqui agachado, eu vou fazer um sinal, se parar, parou. Mas aí o carro veio, ele agachado mesmo, fez um sinal, e não é que o motorista parou. E desceu um homem de terno. E o homem disse, o que aconteceu, meu amigo? Ah, eu despenquei na ribanceira com a minha moto, estou todo machucado. Mas o problema não sou eu, não. Eu até que estou bem. O problema é que a minha mulher está numa maternidade, está para dar à luz. Aí aquele homem disse, então entra rápido no meu carro, vamos para lá. E a gente aproveita, faz algum curativo ali, você está bem? Eu, puxa, muito obrigado, não se preocupe comigo. Obrigado pela carona. Desculpa, eu estar entrando no seu carro, todo sujo, rasgado desse jeito. Não, meu amigo, não se importe, não, entra aí. E quando ele entrou no carro, fechou a porta, ele olhou e tinha uma Bíblia colocada bem ali no painel do veículo. E ele olhou direito para o homem e o homem disse, meu amigo, foi Deus que me mandou aqui. Eu estava dirigindo o meu carro. De repente ouvi a voz do Espírito Santo me mandando passar por essa estrada. E eu não entendi por quê, porque nem este é o meu caminho, mas eu resolvi obedecer. E eu não sabia por que eu estava dirigindo nessa estrada. Foi quando eu te vi caído ali no chão, e na mesma hora eu compreendi que Deus estava me mandando ali para te socorrer. E ele começou a falar da sua fé, começou a falar quem ele era. E o moço, todo acidentado, sentiu vergonha e disse, desculpe eu perguntar, mas o senhor é pastor? E o motorista respondeu, pela misericórdia de Deus, hoje eu sou um pastor. E ele, constrangido, perguntou, como é que o senhor se tornou pastor? E o homem disse, meu amigo, antigamente eu odiava crentes. Eu não suportava esse povo que carrega a Bíblia. Eu odiava os pastores, não queria saber de igreja. Mas eu fiquei tão doente. E um dia no hospital alguém entrou ali e orou por mim. E eu nem conhecia esta pessoa. E aquela pessoa que orou por mim falou, eu estou te curando em nome de Jesus. E eu fiquei curado mesmo. Depois que eu saí daquele hospital, eu procurei uma igreja. Isso já tem quase 10 anos. E eu comecei a frequentar as reuniões e descobri que a fé dos crentes é apoiada num Deus verdadeiro. que o Jesus dos crentes não está preso no madeiro, nem detido numa sepultura, mas que Ele está vivo e conversa conosco, e está sempre conosco. E eu te garanto, meu amigo, disse o pastor para aquele homem todo ferido, eu te garanto que agora mesmo foi Ele que me enviou para te socorrer, porque Ele viu o teu sofrimento. E o moço disse: este Deus sabe de tudo que a gente fala, de tudo que a gente faz? E o pastor disse: com certeza. Ninguém te via caído lá na ribanceira, mas Deus viu. Ninguém te socorria, mas Deus te socorreu. E Deus me mandou aqui para te dar essa carona. Deus sabe de tudo. E o moço disse: então quero pedir perdão a Deus. Quero pedir perdão por ter falado mal dos pastores, por ter criticado as igrejas, por ter falado mal da Bíblia. Eu quero pedir perdão a Deus por todas as blasfêmias que eu disse e por todas as coisas injuriosas que eu falei. Será que Deus me perdoa? E o homem disse: meu amigo, o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo pecado. Se você foi um perseguidor, não importa. A partir de agora, você pode ser um novo homem. E aquele pastor continuou falando enquanto eles iam até o hospital, a maternidade. E foi conversando, e aquele moço sentiu algo que ele nunca tinha sentido antes. Como esse pastor é bom. Como é gostoso ouvir ele falar de Deus. Como a gente sente a presença de Deus. E aquele pastor desceu com o moço quando chegou à maternidade. Localizaram a esposa, o filho ainda não tinha nascido. Ele pediu às enfermeiras que também fizessem curativos no moço acidentado e ficou ali até a criança nascer. E aquele moço sentiu que havia tanto amor na vida daquele pastor que ele resolveu fazer uma visita um dia na igreja daquele homem. E o dia que ele fez aquela visita, ele entregou a vida para Jesus Cristo, se converteu e se arrependeu de todos os seus pecados. E isso já tem 5 anos também. Quem é aquele homem hoje? Hoje ele é mais um pastor que prega a palavra de Deus. E faz isso com tal convicção que as pessoas que ouvem o seu testemunho sentem o desejo imediato de entregar a vida para Jesus. E sabe, o caso deste moço e de muitos outros me faz lembrar o do apóstolo Paulo, que antes de se tornar apóstolo, era um perseguidor da igreja de Deus. Arrastava homens, mulheres, crianças e idosos pelos cabelos. Levava-os acorrentados e os açoitava. Exigia publicamente que eles blasfemassem do nome de Jesus. Zombava do Senhor, até que um dia ele também, caído ali no caminho de Damasco, teve um encontro poderoso com o Senhor Jesus e se tornou um dos maiores apóstolos de todos os tempos, ainda que ele mesmo não se sentisse digno sequer de ser salvo, porque quando ele começou a falar da ressurreição do Senhor Jesus e das aparições do Mestre, ele disse: amigos, Jesus ressuscitou no terceiro dia. E ele foi visto por Pedro e depois pelos 12. Depois foi visto uma vez por mais de 500 irmãos, dos quais vive ainda a maior parte. Depois foi visto por Tiago. Depois por todos os apóstolos. E por último de todos, me apareceu também a mim como a um abortivo, porque eu sou o menor dos apóstolos, que não sou digno de ser chamado apóstolo, pois que persegui a igreja de Deus. Você que está me ouvindo, não importa quantas vezes você já falou mal de pastores, da igreja, da Bíblia, blasfemou, perseguiu, zombou, escarneceu, isso não importa. que importa é que Deus te ama. E o dia que você provar deste amor, e o dia que você tiver um encontro poderoso com o Senhor Jesus, você também vai sentir vergonha e arrependimento por todas as coisas erradas que fez, que falou, pelas blasfêmias que disse. Mas você vai compreender que o amor de Deus é maior, que Jesus te ama, e novamente você vai ser uma testemunha deste milagre. Aqueles que mais perseguiram são os que hoje mais falam bem do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.